Há uma ressalva que nunca fazemos aqui no Novo Caso, fazem caso se tocam, que é o agradecimento às pessoas que nos vão mandando mails sobre destaques que vamos tendo. E aqui há dias recebemos um, precisamente de Cantanhede, que muito nos agrada saber que temos ouvintes online, uma vez que nós não chegamos a Cantanhede em termos de emissão em FM, e que o Luís Pérez nos dizia que estava satisfeito com a nossa capacidade de surpreender, de fazer coisas novas. Ora bem, então hoje espero que vamos surpreender mais uma vez, porque a banda aqui que está já anda a passar aqui na Boa Nova com um tema, o Ampola, mas é uma banda que começou em 2008 e agora lançou o seu primeiro álbum, embora já tivesse um EP. Um EP que passou um bocadinho aqui à margem da Boa Nova, temos que nos penitenciar. A razão pela qual, na semana em que tem o álbum para começar a ser vendido e em que vão apresentá-lo também ao vivo, estão aqui na Boa Nova para se darem a conhecer. E temos um dos membros, chamamos aqui o André Barata à colação, está ao telefone connosco, a partir de Lisboa, para falar aqui do As Big As Divided, o seu álbum de estreia. Antes de mais, bem-vindo aqui, André, à Boa Nova. Muito obrigado e bom dia, boa tarde a todos os ouvintes. André, eu dizia que nos tínhamos que potenciar porque houve um EP que passou aqui à margem da Boa Nova, mas claro, tem que lhe dar nas orelhas. Não fizeram chegar esse EP aqui à Boa Nova. Não fizemos chegar o EP basicamente lado nenhum, foi uma edição... Foi uma edição caseira que está disponível, existem exemplares, mas serviu mais como exercício de como devemos gravar, como queremos que as coisas soem, do que propriamente como uma publicação para divulgar. Chamava-se na altura Songs of Love and Rain, não é? Exatamente. Sim, que poderão ouvir alguns excertos no MySpace, no Last.fm, desse álbum. No entanto, falamos agora do As Big As Divided, um disco que já está à venda desta semana e que vai ser apresentado no dia 26 de Fevereiro, o próximo sábado, no Teatro de Turim, para, enfim, conhecer, dar a entender que lá os Igurus estão aí e que têm aqui 12 temas agora para marcar a sua estreia. Era um, entre aspas, um filho muito ambicionado, este LP. Era um filho que foi, no fundo, foi a sequência natural de todo o percurso da banda até agora. Que fomos criando os temas foram ganhando uma vida própria, até que já tínhamos um repertório suficientemente vasto para podermos escolher aquelas que achávamos que seriam as melhores músicas para pôr num álbum e gravá-lo e termos música para mostrar às pessoas, que é para isso que nós trabalhamos. Let us make up our minds as if No one knows, because it's out of our hands. Hold on, but don't hold too strong. It's in your hands not to let us waste time letting go. It's gone before you know. All you have is sand. Open up your hand. Waste time letting go. It's gone before you know. All you have is sand. Open up your hand. Let us make up our mind. Os elementos desta banda, enfim, já são alguns de nós conhecidos. Acima de tudo, talvez o que mais tenha dado aqui destaque da Boa Nova foi porque fizemos o destaque ao Soccer Lamb e falamos do Tiago Albuquerque. Exato. Que aí tem a obrigação da percussão, da bateria, não é? Exato. Mas que vem de Allen Freak Show, Soccer Lamb, portanto, Loja de Conveniências, Voodoo Unlaid. Mas dizia-se, e eu posso estar aqui enganado, que tinham já um anterior projeto que é o Lousy Beatniks. Sim, isso foi um projeto meu e do Miguel. Uhum. Que fizemos depois de Alien Freak Show, quando os Alien Freak Show acabaram. Entretanto, no espaço entre trabalho de um e de outro, porque não somos só músicos, fomos fazendo, tínhamos uma ideia, um conceito, que surgiram os Lousy Beatniks. Uhum. Mas o Lousy Burro não é exatamente a sequência de Lousy Beatniks. Uhum. Tem uma coincidência do nome, do Lousy, mas a história do nome Lousy Guru vem de outra ideia. Tínhamos uma ideia para a banda ser um nome Ella Guru, que é o nome de uma música de Captain Beefheart. Uhum. Mas entretanto já vimos que havia outras bandas com esse nome. Alguém pegou no Lousy, talvez por ideia de Lousy, dos Lousy Beatniks, talvez por isso, e ficou Lousy Guru, mas que tem, se calhar, tem a coincidência de ser eu e do Miguel. Mas são coisas bem distintas. E há pouco falávamos do Miguel, Décio, portanto, que vinha também do Allen Freak Show. Apresentaram do resto das pessoas, Tiago Albuquerque, João Brás, André Galvão e Marta Carvalho. Exatamente. E temos então aqui a composição dos Lousy Guru. Como disse há pouco, uma banda lisboeta, alfacinha, né? E eu, benfiquista. Não. Ah, azar o nosso. Não, todos benfiquistas. Há três benfiquistas. Eu digo pela escolha do Teatro Turim, portanto, que fica Benfica, não é? Eu gostaria. Fica Benfica, sim, fica Benfica. Mas não está ligado ao clube. He rests her head against my chest and my one and only. And as they walked down the street, a choir of drunken men started singing. La la la. They talk about the rain, they talk about the cold, they talk about the wind, the moon and the snow. Tínhamos aqui um percurso com alguns espetáculos, ainda anterior a este lançamento. No entanto, um disco marca sempre, claro que tinha um EP, mas um disco marca sempre um ponto de viragem. Pelo menos é um marco, não é? É. Qual é a expectativa que têm agora para o que vai ser o Laus e Guru para o público em geral, a partir do momento que lançam este As Big As Divided? A expectativa, nós esperamos que as pessoas gostem tanto das músicas como nós, ou pelo menos um bocadinho, que nos acompanhem um bocado no percurso, partilhem connosco os momentos, principalmente que quem gosta venha ver-nos ao concerto, venha estar connosco, partilhar o mesmo espaço, porque acho que é isso que nós gostamos da empatia com as pessoas, gostamos de estar com as pessoas. Sentimos que era a altura de mostrar, de divulgar melhor, divulgar mais a nossa música. E a ver, expectativas de longo prazo não temos muitas, acho que todos gostamos de saborear as coisas conforme elas vêm. É o que acontecer, não dependemos da música para sobreviver, não dependemos da banda, temos várias bandas, pessoas trabalham, né? Então fazemos o que gostamos, esperamos que as pessoas gostem também e se gostarem e partilharem connosco e as coisas andar para a frente, melhor, e vamos todos contentes. Há pouco, como dizia, de todos trabalham, faz-me lembrar aquela mãe que pergunta ao filho o que é que tu fazes, não é? Ele diz que és músico, pois é, mas para ganhar dinheiro o que é que fazes, não é? Pois, neste caso é assim, temos que ser práticos, não é? Temos que ser realistas, não é? Realistas. Uhum. Eu, quando andei a fazer uma pesquisa sobre Laus e Guru, dei-me com esta frase, presumo que é da vossa autoria: se as bandas fossem animais, os Laus e Guru seriam de certo uma lula. Certo. Então, explique-nos essa ideia, que já percebemos, mas para os nossos ouvintes ficarem a ideia, perceber qual foi a alusão. Será um bocado uma analogia, não tão negativa, mas quando, por exemplo, se fala da máfia, que é um polvo, porque tem os tentáculos que chegam a todos os lados, nós seríamos talvez a lula, porque vamos sorver influência de muitos tipos de música, de muitas áreas, e gostamos de incorporar na música que fazemos todas essas várias áreas. E talvez dizer que temos muitos tentáculos, que vamos buscar coisas ao fado, ao tango, à música eletrónica, à música clássica, ou à música dos anos 60, né, aquela surf music, anos 80 também, vamos talvez buscar um bocadinho de cada, se calhar a ideia é essa de termos um polvo, de termos um tentáculo agarrado a cada coisa e incorporado num só corpo. Uma das maneiras de irmos dizer isto é assim, se víssemos Laus e Guru tocar em Cuba, estavam lá bem. Se víssemos em Woodstock, bem estavam. É assim, isto também é, vem da vertente de terem pessoas que vêm de vários outros conjuntos. Certamente que sim, mas porque todos temos influências musicais diferentes, gostos musicais diferentes, mas todos também muito ecléticos. Quero dizer, se calhar a minha banda preferida não é a banda preferida da Marta, ou o estilo de som preferido não é o estilo de som preferido da Marta, mas todos gostamos dos outros estilos também, não partilhando os preferidos, partilhamos o gosto em geral. Uhum. E acho que somos todos muito ecléticos e é daí que sai. E temos gosto nisso, em tocar músicas diferentes também, uhum, mudando de paisagem em paisagem. E assim, isto não há dúvida que só ouvindo o disco todo, é um disco muito heterogéneo, mas dentro dessa heterogeneidade tem ainda também pontos em comum. E isso, desde lá, tenho que desejar-lhes os parabéns, porque efetivamente acho que é o ponto mais positivo deste disco, é isso mesmo, conseguir ser coeso, apesar de tantos estilos diferentes. Para os mais antigos que queiram encontrar aqui pontos de comum com os vossos temas, podemos dizer que, olha, que há aqui músicas que parecem Emerson, Lake and Palmer, outras parecem Crosby, Stills and Nash, quer dizer, há tudo aqui um pouco. É difícil congregar tanta gente para construir a música e conseguir ter esta sonoridade, como disse há pouco, muito eclética? Difícil, se calhar, não. Dá trabalho. Uhum. Isso dá trabalho, certamente. Mas acho que a maneira como nós funcionamos torna a coisa fácil. Não temos muito. Não há ninguém que seja muito rígido numa opinião de dizer esta parte agora da música, isto tem que ser assim, desta maneira. Sempre houve muita flexibilidade nos ensaios para irmos experimentando e soando e decidindo em conjunto, que nem sempre por unanimidade, claro, mas sempre em conjunto, o caminho que cada música deve seguir, o detalhe que se deve pôr ali ou tirar, sem muito estar a pensar em englobar a música num rótulo, mas mais a pensar no resultado final estético da música, se vale a pena ou não vale a pena, se sai bonito. Basicamente é isso que nos interessa. E se calhar por isso é que é tão heterogéneo, como estava a dizer, o álbum, porque não tivemos essa preocupação de seguir um trilho. Pegávamos na música e íamos tomando decisões para a música. E se calhar a homogeneidade que vê, porque fomos nós, os elementos, não é? que somos constantes ao longo do álbum e que fomos nós que compusemos essas músicas. Uma coisa que li, do ecletismo não premeditado, dos seus seis elementos, surge uma unidade da qual se destacam harmonias vocais e ambiências várias. Difícil de enquadrar num estilo, surgem expressões como barroco ou minimalista, rococó pop e outras barbaridades. Acho que diz tudo. Era um bocado o que eu estava a dizer, o que eu estava a querer dizer, acho que era isso. Of a mysterious object that was falling from the ceiling, sleeping in a strange way. In that time, yes, me and my wife, we were doing exercises on the beach. We had such a marvelous night of love. Bigger than men. The terrible obsession. wife, we were doing exercises, much bigger than man. I live with Luigi Pocopola, engineer of mirrors, like brother, sleeping in peace, sleeping in peace. Temos aqui um tema que sai, enfim, prévio ao lançamento do disco, que é o Ampola. Quem é que escolheu Ampola como, enfim, o tema e a razão vocal, tema para, enfim, pré-avisar todo o pessoal, atenção, vem os Laus e Guru? Achamos que era, bom, é a primeira, não sendo a faixa número 1 do álbum, é a primeira música que aparece no álbum. Uhum. Achámos que era a música que seria mais facilmente aceite pelo público, seria mais fácil de divulgar, porque tem uma energia, tem uma força. E o facto de ser também um poema do O'Neill serve de uma certa homenagem, ser traduzido para inglês. Tudo isso nos levou a, dentro das músicas que tínhamos, nos levou a destacar essa música para ser o single. Talvez pela energia, será a música mais radiofónica, achámos nós no momento. Eu teria escolhido outro, mas enfim, já iremos lá mais à frente, mas enfim, não se pode agradar a todos. Não, claro, não, gostava, não gosto... gostava de ouvir a sua opinião. Mas já lá vamos, okay. Assim que eu gosto muito do disco como um todo, mas já lá vamos naquilo que é este As Big As Divided. Ainda sobre a vossa carreira até este disco, vocês houve aqui a oportunidade de criar a banda sonora de uma peça. Certo. O ensaio amargo sobre Petra Van Kant. Ora bem, como é que estes desafios surgem em um conjunto de pessoas já como Laus e Guru, e como é que é encarado uma banda para lhe dizer assim, então façam-nos aqui o som para este ensaio amargo? Foi a encenadora Sophie Pinto, é a nossa amiga, falou connosco, que estava a preparar a peça para o Teatro Bocage, e precisava de música, queria que a peça fosse musicada, queria que tivesse pessoas a tocar. Ela já nos conhecia, já gostava de... conhecia-nos como banda já e conhecia-nos individualmente de outros tempos, outras lides. E nós encarámos como mais um desafio criativo que foi, que achámos muito interessante e acabou por resultar bem. Mas naquele momento em que nos dizem, olha, gostávamos que compusessem essas músicas, foi um estímulo, foi estimulante, foi uma fase muito engraçada da banda, em que foi diferente, porque geralmente se nós, quando compomos, é uma ideia que surge assim um bocado do nada e vai sendo desenvolvida sem uma linha, não é? Sem uma direção pré-definida. Neste caso, em cada um dos temas que temos que compor para uma banda sonora, essa linha está definida, o começo é que não está, é exatamente ao contrário, não é? Quando compomos para uma peça de teatro, temos começamos pelo fim, pelo objetivo que queremos, pelo ambiente que queremos criar, e depois é que começamos o caminho. Ao passo que as outras músicas, tudo que compomos, geralmente é ao contrário. Começa no início, um esqueleto muito básico, e vai seguindo o seu caminho livremente até chegar a uma fase em que estamos todos contentes com a música e achamos que ela pode viver sozinha. O processo criativo são, enfim, já usei aqui este termo, mas volto a repeti-lo, partos difíceis, não? Não, são partos naturais, muito suaves. Nunca de cesariana? Nunca foi preciso cesariana, nem forçar um parto, nem fórceps, nem nada disso. Thank you. Aqui, além das, dos instrumentos que falámos há pouco, de que são os seis que usam, portanto, para além de aqui um ou outro menos usual, mas o ukulele, etc., vem aqui uma sessão de sopros em dois temas. Quem são essas pessoas que foram convidadas para entrar aqui como... para enriquecer, não é? Na prática é isso. Pois é, olha, foram convidados e eu agora sinto muito mal de não lhe poder dizer que eu não estava lá nesse dia. É verdade, porque a minha parte da gravação no álbum, eu fui a primeira pessoa a gravar as linhas todas, porque tenho trabalho, tive um ano na Guiné-Bissau, este último ano, e não estive nessas coisas todas. Gravou guitarra, não é? Sim, eu gravei guitarra. Entretanto, eu sei que eles convidaram várias pessoas, porque antes eram elementos da banda que tocavam essas linhas de outros instrumentos. Eu lembro que era o Tiago que tocava. Então eu vou dizer os nomes. Carlo Copadouro, Sandro Félix, Nuno Reis, Romeu Arnelas, André Marques e Mathieu Erlarchi. Ah, exatamente. Ok. Pronto. Muitos deles que estou a reconhecer já. E depois temos aqui coros. E bem, então coros aqui, claro. Aqui nem me arriscas aos nomes, então, são tantos. Isto foi pôr um placar cá fora assim, aceitam-se coros e o pessoal entrou, não? Foi quase. Foi a nível das redes sociais, Facebook, MySpace, convidámos amigos nossos e quem quisesse participar, mas geralmente são os amigos que veem estas coisas, não é? Que se dispõem a vir um domingo de manhã gravar. E conseguimos juntar um grupo até razoável, 30 e tantas pessoas, para fazer aqueles coros mais fortes do Springtime Blossom e do Coração de Franco Tango. E acho que resultou muito bem, muito bem. Coração por coração, amor, não troques o meu. Olha que o meu coração sempre foi leal ao teu. Coração por coração, amor, não troques o meu. Olha que o meu coração sempre foi leal ao teu. Coração, meu coração, amor, não troques o meu. Olha que o meu coração sempre foi leal ao teu. Coração, meu coração, amor, não troques o meu. Olha que o meu coração sempre foi leal. É uma edição de autor. Sim, isto é por vontade vossa ou porque não houve nenhuma editora, entre aspas, se chegasse à frente? Porque decidimos que queríamos fazê-lo, era a altura de lançar o álbum. Essa coisa de depois, nenhuma editora se chegou à frente, mas também não andámos propriamente a sondar. Chegámos à conclusão que tínhamos os meios para o fazer, pelo menos esta edição pequenina. E acho que todos acreditamos nisto, não é? Eu tenho os meios para fazer, não vou à espera que venha outra pessoa a financiar. A gente fez, queria fazer, fizemos, foi possível e temos um álbum, que era o mais importante. E agora o que vier é o que vem. Springtime blossoms gonna make you happy. Springtime blossoms gonna make you smile. Springtime blossoms, put some flowers in your hair. Springtime blossom, is it so hard to care? Springtime blossom, please stay a while. Springtime blossom, I wanna make you smile. Springtime blossom, oh, can't you see? spring is you and the blossom is me. Baby, don't you know that I love you? The meanest thing that you could ever do is take that springtime away. Springtime blossom dancing in the wind. The most beautiful thing that I've ever seen. Springtime blossom, oh, can't you see? That the one for you is really on me. Baby, don't you know that I love you? The meanest thing that you could ever do is take that springtime away. Away from me. Vamos agora aqui à fase dos desafios. São três. Primeiro é este. Imagina que vem ao Oliveira do Hospital. Não sei se conhece. Conheço. Já é um sinal. Que vem ao Oliveira do Hospital. Tive parte da minha infância e passava sempre um mês numa aldeia aí perto de Tábua. Parcelada. Parcelada, muito bem. Perto de Covas, não é? Não sei se conhece, exatamente. Conheço, muito bem. Vem ao Oliveira do Hospital. É convidado para dar aqui um concerto aqui no Parque de Bandeirelha. Provavelmente não se recordará. Que é um magnífico anfiteatro natural. E que vem então o Jalzi Guru e diz assim: André, tem a oportunidade de ter consigo duas bandas. Quem é que escolheria para vir com o Jalzi Guru? Quem é que escolheria para vir com o Jalzi Guru? Assim também não interessa qual, não é? Posso sonhar. É como quiser. Essa pergunta assim do nada, não é? São duas bandas. Agora pensar assim de repente, sei lá, podia ser... Agora uma cantora que agora me tem surpreendido, que eu acho muito piada, a Áurea, por exemplo. Muito bem. Close your heart. E agora a segunda, tinha que ser assim uma coisa com que mais tivesse mais a ver, não é? Assim, com bastantes instrumentos. O Jorge Palma. O Jorge Palma. Então agora vamos ao... Não tem nada a ver, mas tem a ver com a minha formação como pessoa. Neste momento sou mais leve do que o ar. Neste momento não sei onde vou acordar. Neste momento sou mais o ar. Neste voo noturno não sei onde vou acordar. Um desafio. Veio uma banda da cena internacional e que disse assim: queremos que o Slaus e o Guru fosse a nossa primeira parte. Okay. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Da Björk. Então agora vamos ao terceiro, é o que dizem que é o mais difícil. Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor, e que dizem assim: queremos que os Slaus e Guru façam um tema, uma versão de um tema para incluir neste disco de tributo. Certo. Que tema seria esse e de que autor seria? Um tema de tributo. Olha, isso agora, isso dava direito a uma reunião de banda daquelas nunca mais. Claro, vamos fazer um brainstorming já. Porque eu podia lhe dizer logo assim, de repente, Bob Marley, Zeca Afonso. Uhum. Mas depois outros podiam dizer outros podiam dizer outras coisas. Lá está as tais preferências que todos temos diferentes. Precisamente. É a pena que temos de estar a falar só com o André. Mas porque... como sou eu que estou a falar, diria sem dúvida Bob Marley. Bob Marley, e que tema seria? Que tema seria? Isso agora, possivelmente o War. And we know we shall win, as we are confident in the victory. War, logo, está expedido. Temos aqui um conjunto de pessoas, têm todas elas, ouvem músicas diferentes, levam contextos diferentes e vivências diferentes para os Slaus e Guru. E há uma altura em que essa gente se junta toda para ir ao vivo. Certo. Como é que se gera todas estas pessoas, estas vontades, à frente do público? Também eu acho que muito naturalmente. Somos todos, não há assim o anchorman, digamos, não temos o frontman. De vez em quando uma pessoa, estamos a falar em termos de comunicação, não é? Como é que a gente se organiza? E vamos, não sei, as coisas correm tão naturalmente, não temos grande definição nesse aspecto. De vez em quando uma pessoa apresenta uma música, o outro lembra-se, olha, podemos dizer isto porque aconteceu isto ontem, nem sei o quê, vamos fazer referência a isto, e essa pessoa começa a falar, sem grande combinação. Acho que é tudo, o que nos define é muito esse aspecto orgânico, tanto a nível da composição, como ao vivo, como na nossa maneira de nos darmos uns com os outros. E a relação que queremos ter com o público é muito orgânica também e empática. Portanto, acho que nunca pensámos nisso. Por isso eu acho que deve ser por isso, deve ser por não há esses atropelos. I'll pray and wait. O aspecto gráfico do disco é outra coisa que nos desperta muita curiosidade. E curiosamente, já com o Soca de Lamp assim acontecia. Não sei se o Tiago Albuquerque tem aqui alguma coisa de mais preponderante nesta área. Não, neste caso não. Ele, sendo ilustrador, que fez a capa foi uma pintora, a nossa amiga Inês Amaro, a quem agradecemos já muito. Que foi. Lá está, aquelas coisas de amigos, da mesma maneira que nos vieram pedir para fazer a banda sonora para uma peça, a gente chegou, a nossa amiga Inês, olha, estamos a fazer uma capa, um disco, precisamos de uma capa, o que é que achas que podias fazer? Pronto, ela fez, surgiu com essa ideia de fazer dos pássaros e todos gostámos muito. Existe o original, tanto da capa como da contracapa, em tela, são pinturas a óleo, e depois fotografado para fazer a capa. Aqui é não repetível, ou seja, algum de vocês tem isto em casa, não é? Exatamente. Eu curiosamente, a primeira vez que eu ouvi falar em Lousy Groove e também vi uns concertos que vocês faziam, foi através de um desenho que presumo na altura que fosse do Tiago Albuquerque, em que tinha um macaco, se não me engano, em cima de um canhão e que saía de lá Zeppelin. Esse foi exatamente o primeiro concerto. Então, afinal, já conheço Lousy Groove há algum tempo, estou atento. Que vi isto na altura na internet e depois fixei e andava sempre atento para onde é que saía um trabalho dos Lousy Groove. E cá estamos. Cá estamos agora, por favor. Up my soul. too long and lonely are the nights. Words don't mean anything to me when there's no bed for me to lay. I'll best be on my way. The air was taken from my lungs. No more I'll play again with love. No more I'll play again with love. No more I'll play again with love. O que é que ficou na gaveta com este As Big As Divided? Ah, ficou muita coisa. Ficou muita coisa. Isto, mesmo a escolha dos temas, foi difícil. Porque na altura já tínhamos várias músicas que nós achávamos que tinham qualidade para poder entrar no álbum. Fizemos uma votação, lá está, porque conseguirmos consenso em termos de estética musical é difícil e acho que isso é uma coisa saudável na nossa banda. Escolhemos, votámos das nossas músicas, dentro dos nossos temas as preferidas e que ao mesmo tempo fariam algum sentido num álbum. Mas eu acho que ficou muito, muito ainda por mostrar. E nos concertos temos, a maioria das músicas nem são do álbum as que tocamos. Agora neste próximo, claro, vamos começar a mostrar, mas até agora nem temos tocado preponderantemente músicas do álbum. Je pense que je sais. Je pense que je sais. Je contemplais selon ton plan. Je contemplais selon ton plan. Mistura do inglês, do português e no Japão em francês. Em francês. Cantamos também em crioulo. Uhum. E Uma música, que era uma música que queríamos pôr no álbum, tivemos umas questões de... que ainda não está bem tratada, as questões do copyright, que é uma música cantada em espanhol, que é um poema do Pablo Neruda. Neruda, sim, sim, mas que está acessível no vosso MySpace. Está, sim, está acessível na net. Mas não pode ser comercializada. Ah, ok. Eu era a minha pergunta, assim, por que razão é que não teve um 13º e precisamente com esse texto? E tinha. Uhum. Teve mesmo que ser retirado por questões de direitos de autor. Uhum. Ficam para uma segunda, para uma remistura e para um relançamento deste álbum. Ainda está em negociações, porque é uma das nossas músicas preferidas. Também assim penso. Eu há pouco disse-lhe que gostava muito dos temas e que não teria escolhido o Ampola para single. Ah, exatamente. Qual é que teria escolhido, só por curiosidade? Então, pronto, seria o Hide and Seek. Engraçado. É assim, não sei se mais alguém gostou, pode não ser o tema mais orelhudo do álbum, não é? É mais diferente de todas. Exatamente. É? Será aquela que melhor convive com aquilo que é as vossas diversas maneiras de encarar a música e de estar? Ou seja, é a mais eclética de todas, parece-me. Talvez dentro dela, não é? Dentro dela, exatamente. Porque passa por várias fases, exatamente. Precisamente. Percebo o que está a dizer. Pronto, seria essa a minha escolha. Mas, claro, é destes discos que eu recomendo, que deve ser ouvido de princípio ao fim. E, se possível, pela ordem em que vocês o têm. Sim. Daí a vantagem também deste Caso Fazem, Caso Tocam. Antes de mais, agradecer a disponibilidade que teve para falarmos aqui na Boa Nova deste vosso disco de estreia. Okay. Vamos estar atentos, claro, àquilo que vocês vão ter. E a porta está aberta, como está sempre, para a divulgação dos vossos concertos. Esperar que vocês, um dia destes, quando passem aqui perto do hospital, tenhamos a oportunidade de gravar, não ao telefone, mas cara a cara, que torna tudo cara mais cara. Fácil. Estamos aí. Ok, um abraço. Muito obrigado. Obrigado por tudo, André. Boa tarde. Obrigado.